depois morrer, não me ganha. Cê vai me perder, não me chama. Cê não quer que eu vá, só na manha. Cê vai me levar, não me assanha. Pra depois morrer, não me ganha. Cê vai me perder, não me chama. Cê não quer que eu vá, só na manha. Cê vai me levar. Me aceita do jeito que eu sou, pra não ver a sua mão virar poeira. Não estou de brincadeira. Já que o nosso destino se encontrou, tô fechado contigo a vida inteira. Vamos viver dessa maneira. Todo dia uma dose de carinho pra alimentar nosso desejo. O sabor do nosso beijo. Essa é a receita mais perfeita pra quem tem amor no coração. Tá na cara que a gente se ama. Então para, vem pra nossa cama. Nessa briga não vai dar em nada. É intriga, conversa fiada. Tá na cara que a gente se ama. Então para, vem pra nossa cama. Nessa briga não vai dar em nada. É intriga, conversa fiada. Depois correr, não me ganha. Se vai me perder, não me chama. Se não quer que eu vá, só na manhã. Que vai me levar. Me aceita do jeito que eu sou, pra não ver a sua mão virar poeira. Eu não estou de brincadeira. Já que o nosso estilo se encontrou, tô fechado contigo a vida inteira. Dessa maneira. Todo dia uma dose de carinho pra alimentar nosso desejo. O sabor do nosso beijo. Essa é a receita mais perfeita pra quem tem amor no coração. Tá na cara que a gente se ama. Então para, vem pra nossa cama. Nessa briga não vai dar em nada. É intriga, conversa fiada. Tá na cara que a gente se ama. Então para, vem pra nossa cama. Essa briga não vai dar em nada. É intriga, conversa fiada. Pra depois porque não me ganha. Se vai me perder, não me chama. Se não quer provar, só da manhã. Que vai me levar, não me assanha. Pra depois correr, não me ganha. Se vai me perder, não me chama. Se não quer provar, só da manhã. Que vai me levar.